Salve, salve, coelhada! Decadentes número 310 no ar. E estamos aqui para falar de coisa boa, para falar de uma vitória maiúscula em cima do Fortaleza, né? Em que três dos integrantes desse programa estavam presentes em loco, mostrando que a gente é pé quente. E, infelizmente, um meteu atestado ontem no jogo também. Mas, pelo menos, ele veio aqui, que é o Lucas de Leucas. Deu seu boa noite. Boa noite, não tinha como o final de semana ser melhor, né? Cruzeiro perde na sexta, o América ganha no sábado, Atlético perde no sábado, a gente ganha o título mineiro no domingo, Mancini perde no domingo. Esse final de semana foi o final de semana para o americano não esquecer. E, bem, o Jairo deu um atestado temporário, ele deve entrar no, ao decorrer do programa, enquanto isso a gente vai tocando sem ele por aqui. E Thales, você, né, que ficou emocionadíssimo ontem com a chegada, né, daquele momento vai ser ímpar, que vai ser pintar o seu cabelo de platinado. Então deu para ver a sua emoção no fim do jogo, assim, com a alegria que isso vai acontecer. Então resume essa partida aí que foi bastante bacana para nós. Então, galera, boa noite aí, boa noite a todo mundo. Primeiramente, justificar aí a ausência do Jairo. O Jairo ontem, lá no Independência, depois de um ano e meio, ele comeu dois bolinhos de feijão e ele está de caganeira. Ele hoje está tendo um dia de rei, né, o dia inteiro no trono, então capaz ele não aparecer por aqui não, nosso menininho cagão. Vamos lá. Para variar, a gente nesses horários regaçados, né, sábado, 9 horas da noite, no final de semana que nós temos um feriado aí na terça-feira, o que é mais um dificultador para a galera aí no jogo. Tivemos promoções para preço mais barato, troca de ingressos, enfim. Aquelas promoções que eu particularmente não gosto. Acho que o preço do nosso ingresso já é barato. Isso não é o causador do pessoal não ir. Esse não é o problema. Mas sábado, 9 horas da noite, 30ª rodada, a gente ali no meio da tabela, pegando um Fortaleza que chegou a estar na vice-liderança, e acho que quando ele jogou com a gente, ele estava em terceiro ou quarto, ele estava em quarto lugar. E é um bom time, um time bem treinado pelo tal do Vovoja, sei lá como é que chama, o Together lá. E foi um jogaço, cara. Foi um jogo pra gente não esquecer, o tamanho que está o América nessa Série A. Para começar, assim, depois de muitos anos, cara, a gente via lá fora, antes do jogo, um clima diferente, uma empolgação que não é muito comum na vida do americano e que eu espero que se torne comum. Você não via ninguém falando assim, o América vai empatar com o Fortaleza, o América vai perder. Não, todo mundo falando, é 3-1, é 2-0. Então a confiança estava lá em cima. Então eu acho que essa energia boa saiu da arquibancada para dentro de campo. O Marquinhos fez apenas uma alteração da última escalação. Ele entrou com o Zárate, saiu, sacou o Felipe Azevedo. Para mim, essa escalação é quase a ideal. Eu ainda vejo um problema ali na questão da volância ali, daquele primeiro homem de marcação. Lucas Cal, para mim, ainda não é esse cara. E o Rodolfo, infelizmente, ele teve. Ele não, infelizmente, ele não está tendo um 2021 bom. Teve um 2020 muito bom, o que fez até que a gente renovasse o contrato com ele. Mas ele está mostrando a cada partida que realmente ele é um jogador de Série B. A Série A não caiu para ele, não caiu, ele não está se mostrando, diferentemente, por exemplo, de um Ricardo Silva, que a gente sempre achou que fosse um zagueiro de Série B, e está dando conta do recado. A gente não está sentindo falta de zagueiros ali, a nossa dupla de zaga está muito boa. E a gente está com uma vantagem muito grande desde que o Mancini assumiu, vamos dizer assim, a gente está com um padrão de jogo muito legal. É uma intensidade muito bacana, independente do adversário, a gente joga do mesmo jeito. E não foi diferente. A gente foi para cima do Fortaleza, buscando a vitória, mas uma coisa ficou muito clara ali no começo do primeiro tempo. A falta que tem um cara de dentro de área. O Rodolfo é um cara que sai muito da área. Ele quase não fica dentro da área. Parece que ele tem medo dos zagueiros. Então, assim, a gente fazia as jogadas, mas na hora de do cara buscar alguém dentro da área, essa pessoa não estava lá dentro. Esse jogador não estava lá dentro. Isso não é legal. Isso dificulta bastante o jogo do América. Espero que o Marquinhos esteja vendo isso, né, nessa nossa dificuldade. E que a gente melhore isso. Mas enfim, a gente logo, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos. É ótimo isso, né, bicho? O meu resumo é uma merda. Sei lá, sei lá, sei lá, você vê que não entendo porra nenhuma do resumo. Mas enfim, eu tava lá e vi, 20 e poucos minutos, o Fortaleza teve um pênalti. Pra gente que tava na arquibancada de longe, a gente viu que não foi pênalti. O juiz marcou, deu cartão, o VAR chamou, essa é a grande vantagem do VAR. É uma coisa que o menino Alisson, que já foi meu amor, hoje não é mais, ele está em litígio comigo, só por parte dele, eu ainda o amo. O menino Alisson fala muito bem sobre isso, que é a questão do tanto que o VAR é bom para times como o América, né? Que tem um olhar da arbitragem diferente. O VAR chamou e realmente viu-se assim, que foi muito mais falta do cara do Fortaleza, que tacou a mão na cara do Bauman, do que efetivamente uma falta do Bauman. Anulou o pênalti, anulou o cartão, e aí o jogo seguiu. E pouco tempo depois, um lance dentro da área, um cruzamento, o Rodolfo subiu com o zagueiro, o jogo continuou. A hora que o jogo parou, o VAR chamou, pênalti. Esse já é um pênalti mais discutível, vamos dizer assim, porque essa questão de mão na bola, ela é muito interpretativa, ela é difícil ainda, a regra não deixa claro o que que é. Mas enfim, foi mão, pênalti. Mais uma vez, nosso batedor, o Ademir, não nos decepcionou, bola para um lado, goleiro para o outro. Eu até comentei com a galera lá na arquibancada, assim. Tinha que ter um jeito da gente manter o Ademir, cara. O Ademir, ele tá num momento ímpar e ele carrega o time do América. Ele não tem medo da responsabilidade, ele tá honrando nossa camisa de uma forma maravilhosa. Deixar esse cara ir embora pra essa cachorrada de merda é uma sacanagem do cacete. Ele não tá sentindo a Série A. E outra coisa, você vê que é um menino que assim, ele teve problemas no começo do ano, mas ele cresceu, ele evoluiu como ser humano, que é muito legal. E ontem, assim, ele pendurado, ele podia tomar o terceiro cartão amarelo para não jogar contra a cachorrada, mas ele não fez isso, ele não forçou o cartão. E eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer uma baita partida contra essa merda. Enfim, viramos o primeiro tempo 1-0, voltamos para o segundo tempo, demos uma cochilada, Fortaleza aproveitou disso, fez 2-1, 2-1, fez, desculpa, empatou, naqueles vacilos que a zaga do América adora fazer, aquele cochilo que na hora que você vê a gente toma gol. O Marquinhos incomodou muito a demora dele de fazer algumas trocas, fazer as substituições, o time empatando, ele podia ter dado um gás maior no time ali, ter trocado algumas peças. E até que no final do jogo, o Juninho recebeu uma bola dentro da área, o Juninho, como elemento surpresa, recebeu a bola, bateu, o goleiro rebateu, sobrou o Fabrício Daniel. Eu não sei se ele tentou chutar para gol, se ele dá o passe, mas foda-se. A bola cruzou a área, Felipe Azevedo chegou, e nós fizemos o 2-1 e seguramos até o final. Destaque aí para o Felipe Azevedo, que é um cara que a gente. Na verdade, para esse jogo em específico, tem dois destaques, assim. Primeiro o Alê, que jogou bola pra caralho. O Alê, tinha hora que vinha três caras do Fortaleza e o Alê segurava a bola, prendia, tomava pancada e não perdia a bola. E outro cara é o Felipe Azevedo, um cara que nas entrevistas mostra que gosta pra cacete do América e que a gente critica, critica, critica, e ele faz gol. Querendo ou não, ele já não, ele tá, ele não salva em jogos importantes. Então esses dois destaques aí. Uma baita vitória. Subimos para a nona colocação, estão deixando a gente sonhar, e que bom que a gente está sonhando com coisas maiores. E essas coisas maiores, elas não estão longe, elas estão até de uma maneira. Elas estão muito, muito próximas da gente. Pelo futebol que a América está jogando, pelo que o futebol que os outros times estão jogando. E eu acho que vai dar. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito legal nesse final de ano. Nós, americanos, vamos ficar muito felizes nesse final de ano. Vai ser muita festa, muito cabelo louro. Muita loura, bebendo muita lourinha, enfim, vai ser sensacional. Antes de eu terminar meu resumo aqui, eu queria mandar um abraço especial para a Heloísa, que hoje é o aniversário dela, que Papai do Céu lhe abençoe sempre. Você tem muita paciência com o Felipe, né? Apesar que o menino Felipe, ele é a paciência, né? Então, você tem que só levar. Que você seja muito feliz, é muito bom ver pessoas como você. Mulheres na arquibancada, vibrando o tempo inteiro, sentindo o jogo, isso é muito legal. Você representa muito a nossa parte do hino que fala sua torcida feminina é demais. E mandar um abraço também para a galera que nos encontra no estádio, que fala e tudo. É muito legal esse reconhecimento, a gente faz isso por vocês. A gente não ganha nada para estar aqui, pelo contrário, a gente acaba não é perdendo tempo, isso aqui não é perda de tempo de forma alguma. Mas às vezes a gente faz alguns sacrifícios para estar aqui nessa, perdendo, não é perdendo, para ficar aqui uma hora e pouquinho conversando com vocês, e é muito gratificante ver o reconhecimento e tal. Um abraço para a galera e nós vamos ter coisas muito boas esse ano ainda, muito boas. É, você viu isso mesmo, Lucas, no do jogo de ontem? A parte da arquibancada, infelizmente, não vi, né? Mas eu Oh. confio plenamente nas palavras do Thales. No primeiro turno, o jogo contra. Eu lembro que no, no, no, um dia antes, ou na semana que a gente jogou contra o Fortaleza, que a gente tomou. Acho que foi uma cacetada que a gente tomou, acho que foi 4-1 ou 4-2, né? Lá no Ceará. Eu participei na época do programa A Hora do Coelho. Porque eu lembro que perguntaram, pô, a gente tem condição total de ganhar do time Fortaleza. Fortaleza é um time organizado, mas você pega peça por peça ali, não são tão superiores a gente assim, né? Tá tudo muito equilibrado. Eu acho que aquele primeiro jogo foi atípico, porque no final das contas, eu acho que o jogo de ontem fez valer o que é de fato a diferença técnica dos times. Fortaleza é um time bem mais organizado, né? Assim, tem um trabalho de mais longo prazo, né? O América começou com o Lisca. No, na Série A, mudando pro Wagner Mancini, agora estamos com o Marquinhos Santos, então acho que é um time em formação nesse sentido, né? O Fortaleza já é um time que já tá com o Vojvoda lá desde o começo, que é um técnico que está demonstrando ser acima da média do país, mas de fato a gente fez valer o que corresponde melhor à diferença técnica dos clubes. Estamos bem próximo e nesse momento a gente está numa fase espetacular. Eu vi até uns comentaristas mencionando, não cheguei a ver a tabela em si, mas falando que o América estaria em segundo lugar no retorno, né? Então a gente está numa fase muito boa de fato, né? Então eu acho que o jogo foi bem equilibrado, o Fortaleza ele em determinados momentos podia estar até um pouquinho melhor do que a gente conseguiu traduzir melhor ali os nossos lances em gols. Poxa, parece que finalmente encontramos um batedor, né? Que tá sendo uma pedra no sapato, mas o Ademir tá conseguindo. Por mais que ele não bate aqueles pênaltis assim que a gente fala, pô, esse aí ninguém pegava, geralmente é próximo do centro ali, mas tá acertando o gol e tá entrando, então tá valendo, é isso que a gente precisa, né? E foi uma vitória maiúscula, assim, foi uma vitória que, poxa, nos deixa ali a 7 pontos da gente fazer os tão sonhados 45 pontos para aí depois poder sonhar definitivamente e buscar uma Sul-Americana que é totalmente plausível na nossa realidade, quiçá com algum esforcinho a mais, entrar no G9 e beliscar a Libertadores, né? Acho que é algo que ninguém imaginava no começo do campeonato. Eu entendo e estou no time dos otimistas ali, eu acho que a gente tem total condições de buscar uma competição Sul-Americana. Mas eu ainda tô querendo fazer os 45 pontos para poder comemorar de vez, assim, e não ter dúvida, sabe? Eu acho que a luta ainda é essa, faz 45, depois a gente vê o que que dá. Mas tá sendo um final de ano ótimo pra torcida americana, né? E o que esses caras têm feito em campo também tem correspondido muito da vontade dos torcedores que estão do lado de fora, né? Então, apesar dos erros durante o ano, demorou para contratar, trocou de técnico, treinador desanimado, eu acho que esse final de ano tem sido maravilhoso, assim, o trabalho dos caras tem feito diferença, né? É, e com relação à parte da arquibancada, só para falar que eu concordo com o Thales. Foi um. Até para mim foi um jogo muito especial, né? É a primeira vez que eu vou ao estádio desde 2019, né? Era maio de 2019, eu fui no América Esporte. A gente perdeu, tomando dois gols ali no finalzinho. A gente tomou um empate aos 45, aos 46, o Pedrão deu um golpe de capoeira na cabeça do atacante do Esporte, eles fizeram o 2-1 ali. Então é a primeira vitória com o Assis Independente desde 2017, que foi quando eu saí do país, né? Então o negócio é muito legal, você tá no estádio, você vê o clima da torcida, né? Pude assistir o jogo na Barra Una, né? Já que a Heloísa é uma torcedora que faz parte da Barra, que também faz aniversário hoje, tal qual ela. A Barra um pouquinho mais antiga, né? Mas tô até com a camiseta deles para homenagear, né? Que muito legal até. E é muito legal, né? Você vê o clima da torcida, o canto, o pessoal empolgando. Não é exatamente o meu jeito de assistir o jogo, eu sou mais quieto, eu gosto de prestar atenção em outras coisas, mas foi bem legal estar de volta. E a situação foi realmente mostra o outro patamar, né? Até não foi um jogo bonito assim, né? Teve um jogo meio truncado. Os dois times, o América não deixava o Fortaleza jogar, a gente tinha problemas ali no ataque para concretizar jogadas de maior perigo, assim, né? Mas foi bem legal, assim, e no final acabou dando positivo da maneira mais inesperada, né? Com o gol do Felipe Azevedo. E apesar desse gol, né? Eu vou trazer uma discussão aqui. Você acha que é melhor jogar com o Felipe Azevedo ali ou com o Rodolfo Thales? Eu prefiro não entrar com nenhum dos dois. Assim, apesar do que ontem o Zárate não fez uma boa partida. Mas o que é o Zárate não fazer uma boa partida? É difícil isso. Porque como ele jogou muito bem as partidas que ele entrou no América, a gente criou uma expectativa com o Zárate lá em cima. E ontem ele foi muito bem marcado. E a gente tem que olhar também que, bicho, os caras do Fortaleza são só fortalezas. Os caras são enormes, bicho. A dupla de zaga do Fortaleza, o Rodolfo no meio dos caras, dava até dó do Rodolfo, cara. Parecia Davi e Golias, aquele negócio. Os caras são os armários. Então, assim. Eu não sei, porque você não pode tirar o Zárate do time. Você tem que deixar o Zárate no time. O Rodolfo, não. O Rodolfo, eu acho que assim, a gente tá. Porra, vocês que são melhores que eu aí nessas paradas aí de minutagem, né, que se fala e tal, essas paradas aí. O Rodolfo teve muito tempo, já teve não sei quantas oportunidades, cara. E eu acho que ele tem, se ele tiver muito, muito, muito, ele tem um gol na Série A. É muito pouco para um cara que tá carregando a camisa 9 do América. Eu acho que eu sei lembra, eu acho que ele fez um gol contra o Chapecoense e olha lá, se eu não estiver enganado. Ele tem um gol no campeonato. Então, que eu acho que é contra o Chapecoense, se não me engano. Então, assim, é muito pouca coisa para a posição dele e para um cara que fez o que ele fez ano passado. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil. Então, assim, a fase dele é péssima. Eu vi algumas pessoas falando que ele melhorou, não vi essa melhora. Para mim, é o mesmo lenga-lenga de sempre, é um cara que se esconde do jogo, que é um camisa 9, que é um centroavante, que vai para as pontas, justamente para não ter contato com os zagueiros. Então, assim, não sei, o Felipe Azevedo, ele às vezes, para mim, ele é um mal necessário. A gente critica o Felipe Azevedo, mas é o que eu falei no resumo. Se você pegar aí, ele fez gols importantíssimos para a gente na Série A. Então, não sei, cara, não sei. Para mim, eu acho que os dois. O Felipe Azevedo é uma boa opção para entrar no segundo tempo. E o Rodolfo, para mim, ele tem que treinar mais a cabeça e tudo, dar um tempo para ele. E para mim, eu entraria, tentaria alguma coisa ali para camisa 9 mesmo. Talvez o Fabrício Daniel, talvez o Ribamar. alguém que realmente fique dentro da área, sacou? É, nessa até acho que o maior problema do Rodolfo, e acho que isso atrapalha o Zarate, porque quando o Zarate fez boas partidas, ele fez boas partidas estando atrás de um atacante, então ele sempre dava aquele passe para achar alguém na área. Então ele é meio que ele jogava às vezes como um camisa 10. Ele ficava ali mais ou menos na região central, ele dando passes e quando precisava finalizando de fora da área, mas ele achou muitos passes e deu boas assistências por conta disso, de participar de jogadas. Ele ontem, ele tinha que acabar. Como o Rodolfo não fica no meio da. Não consegue ficar parado no meio da área, ele sai muito para lateral. Então o Zarate era quem geralmente ocupava. E aí é pior ainda, o Zarate até consegue prender a bola melhor do que o Rodolfo. Ele tem uma condição técnica melhor de conseguir ficar com a bola. Só que ainda assim, se ele fosse ficar disputando a bola com o Tite, que é um zagueiro de 1 metro e burdoada, não é. Não, quase dois, não vai. Não é um duelo bom para ele. E sem contar que ele não vai ter para quem enfiar a bola, ele tem que receber. E aí, se depender de Rodolfo, Juninho, para ficar recebendo bola toda hora, vai complicar, né? Até porque o Ademir, ele é mais esse. Ele é muito bom para criar jogada numa tabelinha rápida, né? Então, fica com mais complicado se usar Zarate na ponta. E o Rodolfo ainda mata, porque ele não é um ponta-ponta, então ele também não recompõe tão bem quanto o Azevedo faz isso. Por mais que não seja estranho, né? Quando fala, ah, o Azevedo porque ele recompõe bem, querendo ou não, o Azevedo consegue fazer melhor a função de ponta. Ele consegue atacar melhor como ponta e consegue defender melhor como ponta, que o Rodolfo não faz muito dos dois, né? Ontem até não foi a pior partida dele, porque ele acertou o gol, né? O que não é muito comum, né? Uma partida com que ele acerta o gol é quase um milagre, né? Mas ele não é opção para ficar lá no centroavante, sinto muito. Aí o único que a gente tem no elenco hoje é o Ribamar, que não é a solução, não é falando que o Ribamar é um excelente jogador, mas o único centroavante que a gente tem que consegue fazer o que se é ficar parado, prender bola, disputar bola com os zagueiros, cara de vigor físico e é mais alto também, né? É ele, né? Então, o Fabrício Daniel não consegue fazer isso, ele gosta de cair pela beirada. Isso ficou claro ontem também, quando ele entra no lugar do Zarate, a gente perde a referência. Que o Zarate até, por mais que não fale, se ele tá proposto, ele tá fazendo, né? Quando entrou o Fabrício Daniel, a gente perdeu isso, que ele começou a cair para tudo que é lado também, e a gente não tinha mais esse cara na frente, né? Mas e você, Lucas? Qual a sua visão pro nosso ataque aí? Eu acho que para a função ali entre Rodolfo e Azevedo na função de ser um atacante de beirada, eu prefiro o Azevedo. E entre Rodolfo e Ribamar como função de camisa 9, eu prefiro o Ribamar. Eu acho que o Azevedo, do nosso elenco, ele entra na mesma categoria do Juninho, no, em certo nível de ser um mal necessário. Porque é um cara que eu acho que para a função dele, para manter no esquema tático que o América tem hoje, não tem outro para colocar de titular, assim. Porque, por exemplo, ele teria um outros meio de campo, como o Juninho Valora mesmo, que a gente poderia colocar no lugar do Juninho. Mas para fazer exatamente a função que ele faz, é complicado de substituir. O Azevedo é a mesma coisa. Se a gente tira o Azevedo e entra com. Ou a gente entraria com o Rodolfo, por exemplo. Que eu acho que não tem velocidade, eu acho que o Azevedo ajuda mais na marcação ali, para recompor, do que o Rodolfo faria, por exemplo. E também. Ou então a gente teria que experimentar um cara que a gente não sabe ainda, que não tem. Que o Azevedo tem casca de Série A, né? Por mais que ele pode não ter sido muito protagonista em edições de Série A, ele já jogou ali pelo Ceará, ele tem experiência, né? É um cara mais rodado, né? Então, isso faz diferença. Por exemplo, a gente poderia experimentar aquele Cauê do Sub-20, que parece ser um cara meio, parece ser promissor. Poderia experimentar o Carlos Alberto em vez do Camisa 9. Mas seria experimentar, assim. Eu acho que o Azevedo já é um cara que para a Série A seria mais testado. A gente olhando o ano que vem, por exemplo, eu preferia um outro cara nessas posições, né, que a gente citou. Mas eu acho que pro que a gente tem hoje, né, considerando que estão faltando aí 10 rodadas para acabar o campeonato, 10 ou 9, né, não sei. 9. 9 rodadas para acabar o campeonato, não tem muito que inventar não, cara. Não, não, não, perdão, perdão, Lucas. Faltam 8 rodadas. 8 rodadas? Oito É, só nós fizemos. isso? Nós estamos A na gente não jogou trigésima rodada. 29? Jogamos 30, não Então, foi, mas não? tem. Não, Eu acho que a gente jogou 29. 29. Então são 9 mesmo. Agora a gente vai jogar o Jogamos a 30º 20. jogo, né? Ah, é, foi a 29ª ontem? Isso. Isso. Então, assim, considerando que faltam nove jogos, não tem muito o que inventar, cara. Ali é Azevedo mesmo, não tem muito pra onde correr, não. E vou ler os comentários aqui, né? Porque hoje o chat está até bem movimentado, né? E, bem, começando com o Éder Amaral, né? Falando que foi um jogão do Ricardo Silva, do Cal, do Alê, do Ademir, né? Jogaram muito. O Zara, por mais que seja lento, participativo. Só falando do Fabrício Daniel, que não teve garra, né? O Graça falando que quando o Gordolfo saiu, o Zara já apareceu mais para o jogo, né? Será que eles jogam mais ou menos uma fase de campo? O Azevedo joga mais aberto que o Gordolfo. É interessante. Eu acho que eles não é que ocupa. Que quando o Gordolfo estava lá, o Zara esperava que ele fosse o 9, né? Então ele recua. E aí ficava sem o que fazer, que ele não tinha para quem passar a bola. E quando o Rodolfo sai, aí ele ocupa a posição de 9, acaba aparecendo um pouquinho mais, né? Aí eu tenho que discordar de menino Marcos Graça, que hoje no elenco do América eu não vejo ninguém que ocupe mais espaço que o Rodolfo. Verdade. Mas aqui o Éder também comentando que o Zarate é mais lento, né? Perdeu muitas bolas. O jogo Fortaleza não era tão bom para ele. Eu acho que tem a ver também com, assim, foi o primeiro jogo que ele entrou como titular depois da lesão, né? Eu Também é. acho que tem a ver com o ritmo de jogo também. E tomara que seja, porque ele é um cara que vai ser crucial para os próximos jogos, né? O Matheus desafiando a gente a falar mal do Alê e do Juninho, né? Um abraço a todos. Bem, na forma defensiva, se você for analisar exatamente o gol que a gente sofreu, dá para pôr a culpa dos nossos três volantes, né? Os três meio-campistas que deviam voltar. O Marlon vai acabar tomando a culpa, que é ele que sai correndo para tentar bloquear o chute, né? Mas faltou ali os três acompanharem. Tanto o Cal quanto o Alê e o Juninho ficaram olhando a triangulação ali, nenhum deles fechou a quarta linha, né? Porque quando. Ah, não, começa com quarta linha, não. Nossa Não, audiência não quer a saber linha disso, de defesa. Quando o Ricardo Silva sai para dar combate, o Bauerman fecha a posição dele, o Marlon ocupa a posição do zagueiro, tinha que alguém voltar para recompor, né? Os quatro defensores. Ninguém volta para o lugar do Marlon. ô, Ele Felipe, joga. você viu o jogo de novo? Ou isso tudo aí foi lá da arquibancada que você viu essas Não, paradas tudo? eu assisti os lances hoje porque eu sou um comentarista esportivo, né, de qualidade, né? Ai, Porque eu fiquei na. Eu caralho. Eu não comecei. vi Não, porra nenhuma. mas olha só, eu achei que. Eu achei que foi mais. Porque quem tava na marcação dele inicialmente era o Alê, né? Quando ele tocou para receber, o Alê deixou pro que seria o Juninho, então ocupando mais ou menos o mesmo espaço. Então eu coloco E o mais na Juninho não conta dos dois. acompanha. Nem o Alê e nem o Juninho. O Alê deixou pro Juninho e o Juninho não acompanhou. Então achei que foi mais dos dois do que do Cal. Mas eu achei também, por mais que disse, ah, acabou que sobrou para ele, eu também achei que o Marlon vacilou, assim, foi muito Juninho, né? Porque ele deu um toquinho para frente e o Marlon ficou vendido, né? Não é dia de cornetar, não, porque a gente ganhou o jogo, mas assim, se fosse colocar, eu acho que os três vacilaram no gol que a gente tomou. Desculpa, Felipe, rapidinho. É engraçado essa questão aí dos nossos laterais. O Marlon e o Patrick, que são titulares absolutos, não tem nem o que falar. É porque assim, você escuta os negócios e você fica, fala assim, porra, pior que é mesmo. Patrick ontem fez uma péssima partida. Patrick ontem não viu a bola. Patrick errou tudo que ele tentou. Mas aí um cara que estava lá do meu lado falou: é, bicho, Patrick errando, sei o quê, mas o reserva é o Diego Ferreira. Eu falei, então, aí acaba o assunto. E vale para o Marlon também, né? Porque o Marlon, por mais que ele erre, os reservas dele, o Marlon tem até dois, no caso, que ficam no banco, né? Alan Ruschel e JP. Então é foda, cara. Se fosse JP, não aguentava pegar na corrida. E se fosse o Alan Ruschel, nem ia estar ali. Nem ia estar ali, Porque. cara. Ué, Não sacou? teria Então, voltado. não tem muito o que fazer, né? Não é uma Não falha que a tem. gente fala assim, tira o Marlon. É, realmente, eu acho que ele falhou, o cara deu um toquinho, ele ficou perdido. Era ele que tava marcando mesmo no final das contas ali. E nem o Juninho, nem o Alê acompanharam. Eu acho que foi o David mesmo que começou a jogada. Ele tocou para receber, o Alê deixou e o Juninho não foi. Então. E aí eu. Mas o que eu desculpo o Marlon é que ele tá. Alguém deles veio fechando pro meio e o Marlon veio. O Marlon vem acompanhando um. Quando o Marlon vê que o cara tá vindo no lado que ele tá saindo, porque ele tava acompanhando, ele começa a tentar voltar correndo, né? E nisso que ele ficou perdido. Então eu só desculpo ele por conta disso, né? Não foi exatamente. No, a culpa não é dele, que ninguém fala assim, ah, mas eu desculpo. Eu desculpo o Ale e o Juninho também, porque a gente ganhou o jogo. Então, se for pra desculpar, eu desculpo todos, né? Mas assim, foi uma falha pra mim, foi uma falha defensiva, né? Agora, antes de ler outro comentário, Felipe, outra coisa que é interessante, bicho, é o tanto que a gente fica com o toba na mão, não pode falar cu, né? Porque falar palavrão aqui é proibido. Essa turma aí do patrulhamento é foda. É, a gente fica com o toba na mão, cara, quando um dos nossos zagueiros põe a mão na perna. Ontem o Bauerman tomou uma porrada e começou a mancar, todo mundo falou assim, puta merda, fudeu, fudeu. O Anderson vai entrar. É foda, né, bicho? Como é que é foda o nosso elenco? Nós temos 40 jogadores, não temos reservas para 4 posições, né? As duas laterais e os dois zagueiros. Nós não temos reservas para eles. É engraçado isso. E foda isso também, né, bicho? Ah, e assim, e o medo é porque é clássico no domingo e se o Barba não se recuperar para jogar. Bicho! Mas é. O Bruno Palmeira, né, comentando até do Bravo e do Ricardo Silva, que eles estão sendo guerreiros, estão jogando muito, e realmente, assim, os dois estão mostrando que são zagueiros Série A. Para o nosso azar, o reserva não é zagueiro de Série C, né? Então aí fica um gap muito grande, dificulta, né? O Antônio Pinto perguntando para o Thales, né, se já comprou o creme, né, para deixar o cabelo cremoso, né, quando tiver a corzinha loira platinada. Então, não vai ser um negócio tosco assim, não, menino Antônio. Vai ser um negócio profissional. O menino Cristiano, da Barra Una, né, o famoso Loco Choco, ele tem uns contatos aí desses salões aí, atrapalhados, esses trem chiques. Nós vamos nesses salões, bicho. Eu vou dar um tapa no visual aqui, fazer o pezinho aqui, você vai ver. Até foto profissional vou fazer. Vou ficar bonitão nessa porra aí, você vai ver. Ó, arruma, por favor, o Juliette, viu, Thales? Por favor. Como é que é? Arruma, por favor, um Juliette, porque o cabelinho platinado tem que ter um Juliette para tirar foto. Putz, não tinha pensado nisso, não. O Loco Choco dele é Ray-Ban. Aí Ray-Ban nós dá um jeito de arrumar. Mas Ah, essa não é a tal mesma Juliette, coisa. é a mesma coisa. Nós dá um jeito, nós vamos dar os pulos da gente, deixa comigo. Vai ser legal, vai ser do caralho. Temos também aqui o Roberto Lopes, né, comentando, o Zé Alves Aguiar comentando também do Mancini, que já tá vendo a vaca indo pro brejo lá no Grêmio. O Luiz Franzoni Mas elogiando o Marquinhos. mas de coração, eu acho que o Mancini tá cagando para isso, bicho. Se Ah, realmente, se ele foi falar. realmente, se Ela realmente for, o contrato foi igual a turma falou, de um salário de 700 mil, contrato até o final do ano que vem, ele tá pouco se lixando, cara, tá pouco se fudendo. foi lá pela grana, né? Então, Só independente dessa lembrando que grana. os dois jogos atrasados dele são contra Atlético e Flamengo, né? E mesmo se eles ganharem os dois jogos, eles não saem da zona de rebaixamento. Então é uma situação bem triste para eles, né? Então. Aí tem o Oder Aguiar, né, elogiando Bauerman, Miller Melo, elogiando o canal, né? Falando que a gente é o menor canal que tem por aqui. O Luiz Roberto Filizola, dando uma boa noite, falando da Sul-Americana, elogiando o Cal e o Sub-20, né? O Pedro Prats, falando da nossa fama, porque ele reconheceu o Thales ontem no Independência. O Maurício Rodrigues também falou que encontrou com o Thales e elogiou bastante ele. O Matheus Borges falando se o Marquinhos Santos viu o Carlos Alberto e o Gustavo vindo Sub-20. O Thales vai falar mais sobre o jogo. Ô Felipe, e isso assim, quando eu tiver de cabelo platinado, aí que a turma me reconhece. Eu imagino um gordo platinado. Que merda que vai ser essa porra. Aqui temos um agradecimento ao vivo, né? A Heloísa agradecendo a homenagem que o Thales fez para ela, dizendo tudo de bom para nós, né? Não, e outra coisa, o Thales é fofinho mesmo, viu? Isso aí a gente consegue ver. Salta os nossos olhos. Cara. E a Heloísa ontem foi de um cavalheirismo gigante, que ela deixou eu ir no banco da frente, junto com o Felipe. Tadinha, foi na banca de trás. No nosso no glorioso carro que a gente tem, né? Graças ao Decadentes, né? Então. Mas. Carro de imprensa. Vou fazer até essa pergunta pro Lucas, né? Que é. O Lufis tá perguntando se o Bauerman tá suspenso no próximo jogo. Cara, ele tomou um amarelo, né? Eu não sei se foi o terceiro amarelo. Mas o amarelo que ele tomou foi só o que o juiz anulou ou não? Não, ele tomou um amarelo, que ele pegou o menino pelo. pela gola, pegou o Wellington Paulista pela gola. Aquele deu amarelo para ele? Deu. É, Eu não. só que eu não sei se era o terceiro. Deixa eu confirmar aqui. Até onde eu sei, o único que estava pendurado era o Ademir. Até onde eu sei. Quer dizer, até onde eu sei, não, até onde eu me lembro. Né? Ou seja, são duas coisas idiotas também. Eu saber e lembrar são. Achei legal que Não, no site da Globo não computou o cartão amarelo pro Bauer, mano. Eu não tinha visto o cartão nesse lance, não. Eu até achei que ia dar cartão pros dois, porque o Eduardo parece foi bem filho da puta. Ele deu um totó por trás ali do Bauer, Ele é sem folgado necessidade, sem demais. bola. Ele é Aí o Bauer foi tirar folgado pra satisfação, os dois caralho. começaram a brigar. Quando eu vi que não teve cartão pra nenhum dos lados, eu fiquei, pô, É, mas. eu achei que tinha tido amarelo naquele lance pro Bauer, mano. Eu comi mosca então. Eu só não tava sabendo se era o Mas terceiro, ele, mas. o Elton Paulista, agora já tá velho tudo, mas é um cara que eu queria na América, cara. É um centroavante que eu acho que daria muito certo na América. Que esse centroavante chato, né? É, exatamente, cara. E que faz gol, né? Que é um diferencial, né? Que a gente não tem hoje no Bate elenco, né? pênalti, bate pênalti. Teria salvado a gente em algumas situações esse ano já, né? Copa do Né? Brasil e Mineiro, Mas né? Tá. isso aí, o Minhos de Leucos, é uma coisa que a gente falou ontem. Falou muito isso lá no jogo. Se o América tivesse um camisa 9 de qualidade, cara, ele estaria ali pelo menos entre os seis primeiros. Pelo menos entre os seis primeiros. Se tivesse um camisa 9 de qualidade. Se é complicado, né? Mas se a Sim. gente. Se, não, porque eu digo assim: considerando a gente ter um camisa de 9 de qualidade, o Patrick tivesse chegado pro começo do campeonato e o Marlon não tivesse ficado tanto tempo machucado, aí mais ainda, né, cara? Porque a gente ficou um tempão jogando com pessoas ali no lugar do Marlon. Eu acho que a gente chegou a jogar com o Anderson, se eu não me engano, em determinado momento, pelo menos entrando. Não, o Anderson jogou na. Acho que o Marlon não podia jogar a Copa do Brasil. Aí E na a gente Copa do Brasil. ficava ali Diego Ferreira e Eduardo, cara. Tipo assim, mal ou bem, o Patrick é muito superior a esses dois, né? E qual é? E ainda coloca uma coisa a mais, né? Se o Lisca tivesse realmente saído na final do Mineiro quando ele achou que ele perdeu a vontade, né, de trabalhar na América, perdeu o clima. Tivesse vindo o Mancini ali, eu acho também que a gente teria tido um começo melhor e talvez tivesse uma situação mais positiva também, né? Porque querendo ou não, o começo com o Lisca meio que arrebentou a gente, né? Falar em Lisca, ele deu uma entrevista essa semana para um canal que eu já me esqueci o nome, um desses podcasts, extremamente revelador, mas extremamente filha da puta também, né, cara? O cara abriu coisas internas, isso aí é de uma filha da putagem gigante, né, bicho? Foda isso aí. É legal de ver, mas é foda também, né, cara? A única É coisa bem que eu filho da achei que puta ele. foi que ele falou foi até na semana passada, né, se eu não me engano. Foi semana passada? Que a gente até chegou a comentar aqui, que eu acho que você não participou, Ah, do tá. Então, aniversário do seu perdão. menino. Porque o que ele falou que eu acho que realmente foi pior, assim, do ponto de vista do América, né? Porque ele também abriu o jogo lá com o Valdívia, os meninos da base lá, que falou umas coisas mais pessoais, assim. Mas pro América, que eu achei que ele passou do ponto, foi falar o salário da galera, né? É, E que a galera pediu porra. para sair, falou que o Zé Ricardo ligou pedindo para sair fora, que Palmeiras tinha chamado ele. Falou o salário do Ademir, falou o salário do Messias, quanto que o Messias foi ganhar. Eu acho que esse tipo de coisa é meio pesado, né? Meio que conversa ali de vestiário. Que ele foi um pouquinho além da conta. É, e querendo ou não, falar o salário de uma pessoa não é exatamente muito legal, né? Então, ainda que Não, falasse, é não, vai ganhar, desnecessário. a proposta era de ganhar 5 vezes mais, é uma coisa, agora você fala, ah, fulano ganha tanto, aí é outra, um pouco pior também, Você pode realmente. falar, por exemplo, aqui, entre de nós quatro, que o Jair é o que ganha mais do Decadentes, é o que tem o maior salário do Decadentes, porque é o apresentador e tudo. Depois do Jair sou eu, né? E vocês dois ganham uma merreca só por participação, mas a gente não vai falar quanto, sacou? É, o Jairo, por exemplo, ele ganha todos os custos, né, que o canal gasta, por exemplo, as plataformas. Ah, não foi eu dessa vez. Travou, bicho. É que legal. Olha aí, a tão famigerada internet, que não sei o quê, tá Olha, vendo? você vê, travou legal. Ou então, Lucas, eu particularmente acho que isso aí é um golpe de Jairo, que nos bastidores lá do trono dele travou o menino Lucas, o menino Felipe. O menino Felipe não fala mais merda nenhuma, sacou? É. É, tem um lado bom dele tá travado, que aí ele não vai falar mais, mas tem um lado ruim, mas não desligar essa merda aí, isso é ele que tá tomando conta dessa porra. Confio que qualquer Que a hora ele vai internet dele vai voltar. voltar, né? É. Bom, mas só confirmando aqui uma das informações, eu busquei aqui. Na súmula do jogo, o Eduardo Bauerman não tomou cartão. Então, mesmo que ele tivesse. Ele não tomou Mas ele cartão tá. mesmo. Você sabe se ele tá pendurado? Acho que Não, não, não cara. sei se ele está pendurado, mas ele não tomou cartão. Então, deixa eu ver quem foi aqui. Lufis que falou. Depois ele até corrigiu. Tomou o cartão, não, viajei. Vou aproveitar que eu continuar lendo os comentários aqui. Felipe já deve estar voltando. Não vou conseguir colocar na tela, porque eu não estou no comando Da parada. da transmissão. Mas na sequência aqui tinha um comentário. Maurício Rodrigues Cândido. Bauerman hoje estava no Indepa com a família prestigiando o sub-20, baita cara, enquanto os outros estavam em hotel fazenda, a diferença entre Alhos e Bugalhos. Você viu ele lá, ô Thales? Eu vi, cara, eu vi. Então, eu ia até deixar para falar desse assunto quando a gente fosse falar sobre os esportes especializados, mas já que o Maurício lembrou disso aí, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tava ele e o filho dele. Eu conversei com ele a hora que ele foi, no final do jogo, depois já tinha acabado o jogo. Afonso Celso Haas, doutor Afonso, estava lá prestigiando também. O sub-20 na arquibancada, que é do caralho. Você pensar que um senhor da idade dele tá na arquibancada domingo de manhã para ver o sub-20, é do caralho, do caralho. O Balmer foi até ele para cumprimentá-lo. E assim, são duas coisas aí que a gente tem que ver. Primeiro, assim, a moral que o Balmer mandar para a torcida e para o sub-20. E outra coisa é que assim, essa semana foi muito especulado que ele já estaria com o pré-contrato assinado com o Santos, o caralho a quatro. Foda-se. A cabeça dele tá no América, bicho. Se ele realmente tivesse o estudo que eles estão. Se ele tiver com o estudo também, foda-se também. Mas o cara tá muito comprometido com a América, bicho. E um cara assim, se vocês pegarem as redes sociais da galera do América, dos torcedores do América, você vai ver a porrada de gente que tirou foto com o Bauman. Inclusive, menino Bochecha, um abraço para ele, pessoal da Barra Una. Menino Bochecha tirou uma foto com o Bauerman. Então, assim, muito sorridente, muito solícito. Agora, eu não posso afirmar se foi só o Bauerman de jogador que estava ali na Independência hoje de manhã. Porque do outro lado, lá nos camarotes, o primeiro. Qual é o camarote do América? O primeiro ou o segundo? Acho que Não o sei também. primeiro, se eu não me engano, o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo? Se eu não me engano. Então, o primeiro camarote estava bem cheio, e assim, é uma distância muito grande, mas parece que eram jogadores que estavam ali. Então, não posso afirmar que isso era só o Bauman. O único que estava ali no portão 3 era o Bauman, isso é certeza absoluta, que ficou até o final, que vibrou, que foi para a fila comprar pipoca para o menino dele. É do caralho, bicho, é do caralho. E o menino dele, assim. Graças a Deus não parece com ele, que ele é feio pra caralho. O menino dele é muito bonitinho, mas a única coisa que o menino dele tem dele é que o menino dele faz o mesmo corte de cabelo dele, é do caralho, é sensacional. Mas o menino é bonito e ele é feio. Com relação a essa questão do pré-contrato com o Santos, o que gerou de receio, na verdade, né, foi seria se ele fica com a cabeça no Santos, ficaria pensando, pô, que merda, se eu salvar a América e o Santos cair pra Série B, né, dá aquela dualidade ali de fazer alguma diferença. Bom, o Santos está se salvando também. Então, por via das dúvidas, emendou duas vitórias aí, e a gente não joga mais contra o Santos, então tá tranquilo. Se esse Ah, fosse tá o caso, tranquilo. né? Mas ele me parece um Mas cara eu acho muito que os. profissional, assim. Parece, cara. E eu acho que, assim, os quatro últimos, eu acho que não vai mudar aquilo dali, não, cara. Chapecoense já foi pro saco. O Sport dificilmente vai conseguir essa reação que ele tá precisando. Juventude tá toda hora saindo jogador de lá. Essa semana acho que foi Paulinho Boia que saiu, né? Foi Exato. negociado. E o Grêmio, cara, time do tamanho do Grêmio. quando entra nisso aí, para sair é um. Bicho, os caras quebraram a cabine do VAR hoje. Você Pois vê a é, cara. loucura. Os caras quebraram a cabine do VAR, cara. Eu tava vendo o jogo dando aquela secadinha básica e de repente o cara do Palmeiras tá dando entrevista e sai correndo porque os caras começaram a invadir o campo, entraram lá e quebraram a cabine do bar. Bizarro, né? Os caras quebraram a cabine do VAR, velho. Então, assim, isso pro vestiário contamina, cara. Os caras já entram mais com medo e tal. O psicológico do cara vai pro saco. Fudeu o grandão pro Grêmio. E vai ser sensacional. Se esses quatro caírem, vai ser Eu muito acho que. legal pro Cabuloso aqui, velho, né, bicho? Cabuloso tá Nossa. fudido aqui, velho. Porque o Eu Vasco acho não que. vai subir, né, cara? Ah, de jeito nenhum. Eu acho que depois do último jogo eles não sobem mais, não. O Vasco não sobe, então assim, vai ser uma série. Vai voltar o Botafogo, né? Mas o Vasco fica e desce o Grêmio, cara. Então vai ser sensacional. Até olhando isso, agora olhando um pouquinho para a parte de tabela, né? Vamos considerar primeiro aqui uma eventual luta ainda contra o rebaixamento. Depois a gente fala sobre lutas de competições sul-americanas, né? Nesse momento, o primeiro ali dentro da zona é o Juventude com 30 pontos. A gente está com 38. Juventude ainda. Deixa eu ver. Juventude está com o mesmo número de jogos que a gente, né? Depois o Sport está com 28, mas o Sport tem um jogo a mais, porque o Sport teve um jogo adiantado ali do meio de semana contra o Bragantino, né? E logo na sequência vem Bahia, Atlético Paranaense, Cuiabá. O Sport está ganhando hoje, né? Então, na verdade, o Sport acho que está indo para 31, se eu não me engano. Não, é isso. Não, tá indo para 30 se ele ganhar o jogo. Então ele empata em pontos com o Juventude. Ficaria ali mais ou menos, mas o esporte está meio que numa ascendência, pelo menos tecnicamente falando, né? Então talvez a briga pode ficar entre esporte e Bahia, porque eu acho que Atlético Paranaense dificilmente cai. E Cuiabá só Dificilmente. se não manter a pegada, A né? Porque depois já regularidade entra é. ali. Porque depois já entra ali Santos, Ceará, São Paulo. Te assusta ainda, Thales? A sombra do rebaixamento? Como é que tá seu coração com relação a isso ainda? Cara, é um tema complexo, bicho. É um tema complexo porque assim a gente não está acostumado com isso, né, bicho? Nós, torcedores do América, isso eu falo assim, da galera aí que tem da minha idade para baixo, está acostumado com o bate e volta, né? E a gente sempre olha o pior lado, sempre. Mas se você for pensar, Desculpa, só cara, a uma gente correção precisa. aqui, Thales. O Sport fez um gol, mas foi anulado, tá? Foi É, anulado? o pessoal colocou nos comentários aqui, realmente foi anulado. Então, se você pensar, cara, a gente precisa fazer 7 pontos em 9 jogos, cara. É uma conta muito, muito fácil de se fazer. Então, é o que a galera, é que alguns ainda escrevem nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e tal. Tem que fazer os 45 para a gente ficar totalmente seguro da permanência na Série A. Eu acho que não cai de jeito nenhum. Para mim, a permanência já está pelo momento que a gente está vivendo, pela forma que a gente está jogando. Principalmente se você for pensar, a gente deu uma arrancada legal aí depois que o Zarate entrou. E a gente, nos programas atrás aí, se a gente pegar os arquivos, a gente até estava falando em Zarate dependência. Ontem não precisou do Zarate. Ontem a gente não precisou do Zarate. Ontem o Zarate fez uma partida apagada e a gente venceu. Então, assim, o nosso jeito de jogar, o nosso elenco ali tá bem fechado com o que tá querendo. E até aproveitando bem rapidinho antes de Felipe voltar, depois vocês veem aí nas redes sociais da América, que hoje é dia das bruxas, né? Halloween, lá nos Estados Unidos, que a gente está apropriando-se dessa data aí, que eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho bacana, toda data festiva eu acho sensacional. Então, foda-se pra galera chata aí que vai, Saci Pererê, não sei o quê, o caralho, deixa o Saci Pererê, Halloween, o negócio é festejar, pra gente ser feliz. O América fez uma brincadeira hoje do Halloween, cara, muito legal, muito bacana. Quem depois tiver a oportunidade, assiste lá, tá no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube do América. do caralho, sensacional. Ô, meu Felipe, você voltou, bebê? Bom, acho que sim, né? Eu acho que eu subi um strike aqui porque eu estava falando de salários, né? Mas os nossos ganhos. O que eu perdi aqui com vocês? Já fomos para a Bala Colatina hoje? Não, até porque a gente não tem como colocar na tela, né? Mas só. É. A gente falou sobre o Bauer, mano, na torcida lá do Sub-20. A gente falou sobre Bom. a tabela aqui. Só para completar esse assunto de tabela, né? Considerando ainda uma eventual luta contra o rebaixamento, a gente vai ter uma sequência perigosa aí, né? Assim, considerando a briga do rebaixamento, porque a gente pega na semana que vem a cachorrada no Mineirão, domingo 4 da tarde, possivelmente jogo da Globo, né? A gente pega depois o Sport fora de casa. Eu queria muito que o Sport perdesse esse jogo agora e perdesse o próximo para eles já darem uma desanimada. Que depois que eles pegam o Fluminense fora na semana que vem. E depois a gente pega o Grêmio em casa, né? Então a gente pega na sequência o Sport fora, que é um time que briga na zona, e a gente pega o Grêmio em casa, que é um time que também briga na zona, e é um time que, assim, tecnicamente tem jogadores bons, mas está no momento péssimo, né? Então, para nossa tabela de briga de rebaixamento, é uma sequência dolorida ainda, né? Eu acho que se a gente conseguir sobreviver bem aí, conseguindo pontuar nas próximas 3 rodadas, aí a gente já fica mais tranquilo para. Porque depois a gente pega Atlético Goianiense em casa, que é um time que tá mais ou menos na mesma vibe que a gente ali, em termos de tabela, né? A questão do Grêmio é só que o extracampo para eles está bem ruim, né? Vi que hoje teve torcida invadindo o campo, quebrando o aparelho do VAR. Eles estão entrando naquela espiral de time grande brigando no rebaixamento, que dependendo da situação aí, quando chegar contra a gente, os nervos vão estar tão afulados pelos jogadores, com a partida que a gente consiga segurar ali no começo, dá para a gente ganhar, né? Então, acho que. E o Grêmio pode acabar já ficando com a vaguinha lá dessas, né? Eu Aí se perde jogos a menos, perde pro Flamengo, perde ou empata com o Atlético, né? Vamos tentar ainda evitar que esse título aconteça, mas. Mas a questão para mim é só assim que o que é foda desses times é que aí vai um lance que a porcaria do Diego Costa cruza na cabeça do Diego Souza tecnicamente tem uns caras bons ainda, né? Então é difícil. Ah, não, Eles o time beliscam. tecnicamente não era Eles para estar brigando lá embaixo. até pouco tempo ganharam do Flamengo no Maracanã, pô. Então, por mais que o Flamengo não tá naquela fase absurda, você vê que é um time que, pô, duas jogadas ali que tem uns caras diferentes. É um jogo difícil de qualquer forma, né? Mas seria maravilhoso se a gente ganhasse do Grêmio aqui no Indeba, viu? Nossa, ver a cara do Mancini saindo ali no vestiário de visitante derrotado seria impagável. Ainda acho que para esse jogo podíamos abrir a Ismênia, que era para a torcida mandar aquele carinho gostoso assim no cangote do Mancini ali também. Ia ser bem legal. Não seria legal ganhar. Será legal. Nós vamos ganhar. E bem, bem rapidinho, para a gente entrar no Bala Colatina, completando o que Lucas falou aí, quem alimenta as redes sociais do Decadentes, em sua grande maioria das vezes, sou eu. E já de algum tempo, na verdade, desde que eu entrei para o Decadentes. E a gente, todo jogo, a gente coloca lá quem vai jogar, horário e tal. A maioria a gente erra essa porra e foda-se. Mas assim, bicho, na Série B eu colocava lá América versus CRB, América versus Avaí. Série A não, neném. Série A é só porrada, cara. Então não tem assim, nós vamos entrar numa sequência pesada. Não, nós, desde que começou o campeonato, nós estamos numa sequência pesada, cara. Tirando ali a Chapecoense, que é o bônus desse ano, o resto tudo é pedreira, cara. É porrada em cima de porrada. Sacou? Não tem essa, não. Difícil esse negócio. Série A é do caralho por causa disso. Bom, e não, eu não tenho como colocar na tela também, Lucas, porque como eu peguei, eu fui alçado à posição de âncora hoje aos 45 segundos do tempo, eu não tive como criar arte Não, nenhuma, né? senhor. Então. Não, senhor. Você foi alçado à âncora aos 45 do primeiro tempo. Quem foi alçado à âncora aos 45 segundos do tempo foi o menino Lucas. Esse sim pegou o rabo foguete. Você viu? Esse sim pegou o Eu fui rabo bem como foguete. segundo âncora, Otales? Qual que é a minha nota aí? Nota 11 em 10. Porque você, além de conseguir apresentar, você ainda leu os comentários ainda. Tá Se vendo? fosse eu, não dava conta de fazer essas porra, nem fudei. Mas se Bem, mas eu quiser, eu vou. tenho Bala Colatina apostas aqui. É, Não, viu? eu já em medo, eu tava com ele aberto aqui, mas pode falar. Eu, Então. como eu sei que meu bebê cagão tá carente esses dias, eu não vou falar assim que ele tá, não tá fazendo falta nenhuma, porque está fazendo falta sim, viu, bebê? Sem você, esse programa fica muito desorganizado, Não, Jairo. manda, Não fica se uma perdoe. zona essa porra aqui. Não que seja organizado, mas sem ele aqui fica pior essa porra aqui. Manda ver aí, âncora. Pode puxar o bala com a latina. Então vamos começar pelo Bala, né? Que foi. Muita gente até não quis voltar para a Golatina, porque, né, achou que o time todo foi bem. E, bem, o Conversa Cavitio. fiada, viu? A gente teve mais voto pra Colatina do que pra bala. Nossa. Eu falo de comentários que a gente recebeu, Aí que a gente não tudo bem. queria. É. Mas o Cavicchioli foi quem recebeu menos votos, né? Teve 7,5%, seguido do Alê, que teve 13,2%, Felipe Azevedo com 20,8%, e o Ademir com 58,5% dos votos, acabou sendo o bala do jogo. E vou colocar meu voto já adiantado. Eu também voto no Ademir, eu acho que ele tem feito bastante a diferença e ontem foi igual. Thales, quem foi o bala da partida para você? Então, por coincidência, hoje eu entrei no Twitter, e vi. Ontem, na hora que eu coloquei o Bala e o Colatina, a hora que eu estava chegando em casa, então estava mais para lá do que para cá. E aí, vendo aqui, eu queria votar no Ademir, cara, mas o meu Bala vai para o Alê. Eu acho que o Alê foi fundamental ali naquela engrenagem do meio de campo. Então, eu vou de Alê. Lucas. Eu vou votar no Ademir. Eu acho que o Ademir tem feito nos últimos jogos, principalmente porque o Zarat estava fora, né? O Ademir tem feito mais diferença até do que o Zarat. Ele conseguiu assumir o protagonismo definitivo do time na Série A, né? Então, ele é um cara que eu tenho um super medo de quando tomar um amarelo, quem que a gente vai colocar no lugar? Diga-se de passagem, só não é nada, não é nada, ele tem mais gols no Brasileirão do que o Gabigol. São três de pênalti, né? Mas é gol. Mas é gol. E de todo modo, e também exatamente por conta disso que eu vou estar no bala, cara. Finalmente, Verdade. pênalti tem sido um diferencial pra gente, né? Então, É. vou de Ademir. Falar que foram três de pênalti, se falasse isso pra gente há uns 2, 3 meses atrás, ele falasse que fizesse Se bo mais. bobear, a gente deve ter três gols de pênalti no ano. E bem, o Colatino não teve muita disputa, né? Marquinhos Santos e Juninho ficaram empatados com 1,6% cada. Aí o Patrick teve 45,9% e Rodolfo com 50,8% foi o Colatina da galera. Lucas, quem você vota para Colatina? Ah, eu vou votar no Rodolfo, apesar de que ele tenha jogado no pênalti ali, teve uma certa participação dele, né? Aquele que estava na jogada com o zagueiro. Mas, ó, tem tanto tempo que a gente não tem um camisa 9 que a gente olha e fala, pô, esse ano não teve nenhum momento, né? Um camisa 9, que, pô, esse cara faz diferença como camisa 9, que acho que essa ausência fez mais falta. Os demais, assim, o Patrick também fez um jogo ruim. O Juninho nem acho que fez um jogo ruim e o Marquinhos Santos talvez poderia ter feito mexido um pouquinho melhor ali, mas também acho que foi mais por falta, né? Eu acho que vou de Rodolfo mesmo. Thales? Então, cara, até na mesma linha aí de ter lido o Twitter, eu vi lá uma menina comentou lá muito bem, acho que é Gabriela, que ela chama Gabriela ou Gabriele. Ela fala que não deveria ter tido, deveria ter tido a opção ninguém, porque realmente não tinha bala nesse jogo. Eu concordo com ela em partes. Eu acho que Não assim, tinha que ter quando a gente. colatina, né? Colatinho, desculpa. Quando você ganha, é tudo muito bonito, né? Tudo são flores, e é mais do que certo, mais do que lógico, mais do que óbvio isso. Mas assim, o Rodolfo realmente, cara, ele tá decepcionando pra caralho a galera, velho. Então eu vou de Rodolfo. Tá foda o Rodolfo. E outra coisa, ele é arrogante nas redes sociais dele. Rodolfo. É, eu também vou nessa agora. O Marquinhos Santos foi até pior uma coisa que a gente comentou lá no estádio, né? Eu, o Jairo e o Thales, né? Que nós faltávamos um centroavante, você viu que tava faltando ali o time e todas as mexidas dele não corrigiram isso, pelo contrário, pioraram essa questão. Então era uma coisa que a gente tava falando, porra, mas o time não tem ninguém ali E assim, não era o Rodolfo, isso dá para saber que não era. E ele, as mexidas todas não conseguiram corrigir esse problema específico, né? Então por isso que a gente colocou ali um pouco, até por como foi, né? E demorou também a mexer, né? Ele foi fazer tipo três substituições, depois 45 ali só para queimar tempo também, né? Então entra um pouco ali, né? Mas eu vou do Rodolfo também, que ele literalmente está se mostrando mais do que nunca, né? A própria lei de Rodolfo, que ele falou na entrevista lá, de que quando aumenta a qualidade dos adversários, fica mais difícil fazer gol. Não é à toa que ele só conseguiu fazer um gol na Chapecoense, que é um adversário de Série B, né? Então ele mostrando claramente que ele não é um jogador para Série A, ele não é um centroavante. Isso. E não tem físico para ser um ponta, porque um ponta gordo não dá, né? E é a questão. Eu tive essa. Consegui ver ele ao vivo, né? Lá no estádio. E a impressão que se dá é que ele é mais gordo do que o Marquinhos Santos, que nunca atleta nem foi, né? Então, assim, é uma coisa de louco, né? Mas, bem, fica essa unanimidade, né? O Rodolfo como o Colatina, que vai ganhar aquele abraço do Alisson e possivelmente ser emprestado para um time de Série B no ano que vem, né? E vamos para os postos especializados, que hoje temos novidades, né? Afinal, hoje vai ser um quadro colaborativo, né? Então, eu não vou nem colocar a vinheta, porque hoje esses postos especializados não é do Lucas. É do Lucas e do Thales. Ah, mas você não tem como Então, colocar a vinheta, pô. tem, pô. Aqui, ó. Então Se eu quiser, coloca eu aí. colocar. Faço questão da minha vinheta. Esportes especializados com Lucas. Pronto. Bom, Que merda de vinheta. para começar os nossos esportes especializados aqui, vou dar a palavra pro meu amigo Thales, que esteve in loco no Independência, vendo o título dos meninos do Sub-20, né? Uai, vamos lá. Jogo hoje às 10 horas. O público, eu acredito que devia ter ali umas 200 pessoas. Foi aberto ali para convidados, que no caso são parentes da galera, dos meninos, né? E para torcedores. É um jogo diferente, cara. Um jogo. Uma final é sempre muito legal. E algumas coisas já me chamaram a atenção logo de cara, cara. O Zé Vitor foi reserva hoje. Eu não sei se ele foi reserva durante o campeonato, mas hoje em específico ele era o reserva. E o cara jogou Série A, é um trem muito maluco, cara. Mas assim, a gente pegou o Cruzeiro. Não dá para comparar profissional com base, é outro departamento. Se o Cruzeiro chegou na final, ele deve ter seus méritos. Particularmente, eu vi um time bem sem técnica, mas com muita pancadaria. O time deles abusou e fazendo cera. O time do Cruzeiro fez cera com bicho, com 10 minutos de jogo, os caras estavam fazendo cera. Impressionante. Nós fomos para cima, literalmente mesmo. Nós fomos com tudo. O Gustavinho, numa vontade do caralho, acho que o Gustavinho tava afinzaço de ganhar esse título. E a gente amassou o Cruzeiro. E o legal é que assim, os nossos dois atacantes mais avançados, que é o Rodriguinho e o Carlos Alberto, fisicamente eles se parecem, e os dois estavam com o cabelo platinado, então toda hora você confundia um com o outro. Mas o Carlos Alberto mais centralizado e o Rodriguinho mais aberto. E aí com 10, 15 minutos, depois da gente já ter sufocado bem o Cruzeiro, Gustavinho recebe uma bola, cruza, ele dá um passe na cabeça do Rodriguinho. O Rodriguinho sobe muito bem e faz 1-0. E aí, bicho, aí passou poucos minutos, a gente teve. Passou o mesmo filme da Série A. Nossa zaga bateu cabeça, o nosso lateral não viu o jogador do Cruzeiro, o nosso back, enfim. Aqueles gols que o profissional adora tomar, o Sub-20 também toma. E aí o Cruzeiro achou um gol, não tinha feito absolutamente nada, 1-1. Mas aí, antes da virada para o segundo tempo, o Carlos Alberto fez um gol que, óbvio, não é comparando de maneira alguma. O Carlos Alberto não está nem amarrando a chuteira do Pelé ainda, mas foi um gol à la Pelé. Ele chapelou o cara do Cruzeiro, o zagueiro do Cruzeiro caiu no chão. Lindo lance, E bateu consciente um golaço, um gol de placa, um gol maravilhoso, um gol que, assim, você assistindo assim, em loco, é um negócio do caralho, sensacional. Depois eu vi os vídeos, né, que a galera foi mandando, o próprio América disponibilizou nas redes sociais dele, foi um golaço, um negócio de gênio. Viramos 2-1 para a gente, o segundo tempo, aí no segundo tempo, o América continuou mandando na partida, o Cruzeiro batendo pra caralho. Mas aí a gente teve um lance que particularmente não entendi muito bem, porque o nosso jogador foi expulso, ele tinha acabado de entrar, ele foi expulso, aí a gente ficou com um a menos. O Cruzeiro colocou uma menina lá, um tal de Riquelmo, sei lá, um cabeludinho, escroto pra caralho, mas que atrevido. E aí o Cruzeiro melhorou na partida, mas a gente soube segurar eles muito bem. Aí o fator torcida foi importante, porque aí a galera foi, esse Riquelmo aí que estava bagunçando com a gente, estava do lado, jogando do lado da torcida ali, a galera foi para cima dele, começou a xingar, a vaiar o caceta quatro, e parece que ele começou a trocar provocações com a torcida, parece que ele ficou nervoso com isso. E ele também foi expulso. E aí, 10 contra 10, o Cruzeiro se mandou para frente. E aí, aos 40 e poucos minutos, a gente num contra-ataque, eram cinco nossos contra uns dois do Cruzeiro. E aí foi também um gol parecido com o nosso segundo gol ontem, que o jogador da América bateu, o goleiro rebateu, mas aí em vez do nosso o atacante pegar a bola, em vez dele cruzar, ele não, ele chutou. Fazendo 3-1, decretando ali fechando o caixão do Cruzeiro, que é sensacional. Uma vitória merecida, o que é muito bom, a gente tem essa cultura de vencedor dos meninos. Confesso que não acompanho muito a base, igual o Lucas, mas pelo jogo de hoje, gostei muito dos dois laterais, principalmente do lateral direito, que foi o que fez o gol. É um menino com uma vontade gigante e uma correria do cacete. Gostei muito do capitão também, que joga de primeiro volante, muito firme. E o Carlos Alberto e o Rodriguinho. Gostei desses dois. Cauê tropeçando na bola. É um jogo, não pode cravar absolutamente nada. Mas até o pessoal que estava lá até comentou, é por isso que ele voltou para a base. Realmente, assim, ele não fez uma boa partida, não. Foi até substituído. E o Gustavinho, muita vontade, um passe genial no primeiro gol, mas ainda prendendo a bola de forma não legal e perdendo bolas complicadas e tentando jogadas que você via que não era a dele. Então, assim, pelo jogo de hoje, eu daria uma chance para esses quatro: o lateral direito, camisa 5, o Carlos Alberto e o Rodriguinho. Esses quatro aí me impressionaram. E uma festa maravilhosa no Independência, sensacional, cara. Sensacional. E só um minutinho, Lucas, desculpa, rapidinho. E dá os parabéns também para a galera que estava no jogo ontem e que foi no jogo ontem. Foi no jogo hoje e ainda tomou cerveja. Esses caras estão de parabéns. Eu sou fã de vocês. Porque eu particularmente, não aguentei tomar hoje, não. O Cauê fez um bom campeonato, fez gols, fez jogadas plásticas também. Ele é um cara que corre muito e a impressão que eu tive, você que estava ao vivo pode falar melhor, que talvez pelo fato de a gente ter tido um jogo ontem à noite, não deu para tratar a grama direito, estava meio castigado O o gramado não tá gramado, né? legal. O gramado não tá legal. Mas Então, não tá legal. eu senti um pouco disso. Às vezes ele tentava correr, a bola quicava, mas de qualquer forma, com certeza no Mineiro Sub-20 ele pegou gramados muito piores, né? Falando um pouquinho, teve umas semanas para trás, na semana retrasada, na verdade, semana passada o Thales não estava aí, eu deixei para trazer hoje. Que a gente queria falar um pouco sobre conquistas da base, né? Aí eu peguei alguns dos campeonatos principais aqui, que seriam os mineiros e os brasileiros, Sub-20 e Sub-17. No Campeonato Mineiro Sub-20, quem tem mais títulos é a Cachorrada com 34, mas nós temos mais títulos do que o Cruzeiro. O América tem 18 títulos mineiros e o Cruzeiro tem 17. A gente ficou um período de seca ali, a gente começou muito bem no, no, no, A gente ganhou 96, 97, 2000, 2002, 2004. A gente ficou um tempo sem ganhar, 2008, 2009. A gente ficou de 2009, o último que a gente ganhou foi agora, 2021. Então, no aspecto sub-20, regionalmente falando, a gente tem mais taças do que o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro tem muitas taças mais recentes. O Cruzeiro ganhou 2014, 15, 16, 2018. Então, a gente passou por uma seca de títulos aí, mas a gente tem mais títulos do que o Cruzeiro. O Brasileiro Sub-20, ele começou a ser disputado no formato atual em 2006. O Cruzeiro é o maior vencedor desse campeonato com 3 títulos. O América tem um e o Atlético não tem nenhum. Então também e o nosso título foi relativamente recente, né? Foi 2011, né? Então assim, também já tem um tempo que a gente não ganha. A gente esse ano não conseguiu passar para a segunda fase, mas também vai bem. A gente conseguiu ganhar esse título. Um outro torneio que tem alguma relevância aí. No aspecto de conquistas, né, que é a Taça São Paulo, a gente ganhou um título em 96, e a gente tem o mesmo tanto que o Cruzeiro também, que ganhou um mais recente, 2007, né? E o Atlético tem 3 títulos, a última conquista do Atlético 2000 e, 2000, 2013, desculpa, a última conquista deles 83, então é um torneio nacional também, de certo modo. Então, assim, dos torneios ali. Sub-20, apesar da gente ter passado por um período de seca, a gente até tem uma tem um histórico recente bons aí de títulos, né? A gente quando vai para o sub-17, aí já piora um pouco o nosso rendimento, aí a gente tem menos títulos que os demais, então já piora um pouco o rendimento, mas pelo menos assim no aspecto de campeonatos sub-20 a gente até tem uma quantidade razoável de títulos. Apesar de ter ficado um tempo sem conquistar. Passando para os outros esportes aí, ainda sobre o Sub-17, né? Deixa eu pegar aqui. Um segundinho. Mas só sobre isso ainda, Thales. Algum comentário? Você que queria saber da nossa base? Cara, só mais algumas coisas bem legais. Eu vi que assim, eu vi lá no, no, no, na arquibancada o Euler, o Dover, Afonso Celso Raso, e para variar, o Alencar é uma figura, cara. A hora que os meninos ganharam, os meninos fazendo festa, quem foi lá tirar uma selfie com a galera? O Alencar. Lógico, né? O Alencar é uma figura sensacional, cara. É um negócio bacana demais. É Pô. isso. Muito, muito legal ganhar, cara. Ganhar é sempre bom. E ganhar de um rival na verdade, enterrar um rival é melhor ainda, né? Porque essa porra aí tá acabando, essa merda escabulosa aí tá acabando. Podia jamais perder pra essa merda. Boa. Bom, no Sub-17, a gente trouxe aqui, nosso espaço é pequeno, mas a gente fala dos esportes especializados, das bases e tudo, né? Então, uma coisa que não pode reclamar é que a gente não fala dos meninos. A gente ganhou o primeiro jogo das. Tinha ganhado o jogo, primeiro jogo das quartas de final na semana passada por 2-0. E a gente ganhou o segundo jogo antes de ontem, né? Foi sexta-feira, por 6-0. Então a gente classificou para as semifinais, mas as datas das semifinais e contra quem a gente vai jogar, ainda não tá no site da federação. Então, quando tiver também e os resultados a gente traz por aqui. No Campeonato Mineiro Feminino, a gente infelizmente perdeu o primeiro jogo da semifinal para a Cachorrada por 3-0. O jogo de volta vai ser na semana que vem, domingo, dia 7, às 5 horas, no SESC Venda Nova. Então, resultado difícil de reverter, mas torcer para as espartanas aí conseguirem trazer a classificação para casa, né? E o Lucas, campeonato. rapidinho, Desculpa. rapidinho, Diz aí. rapidinho, deixa só um parênteses. Vai tomando o cu, América. Vai tomando. Que merda é essa de camisa azul de goleira? Porra, vai E a ter que gente matar a elogia nossa tanto a identidade. camisa do feminino, né? Que geralmente são essas camisas Ah, bonitas. bicho. Que merda, cara. Que insistência em colocar azul no nosso, nas nossas cores, cara. Nossa, camisa de goleiro, ok, é uma camisa livre. Por ser livre, cara, tem tanta cor. você colocar, não mete azul nem preto e branco nessa porra, não, cara. Que mania de querer foder com a nossa identidade visual, cara. Que merda. Desculpa o É. desabafo. Bom desabafo. Bom, a gente vai ter agora o Campeonato Mineiro de Futsal. Finalmente, retornando às atividades mais. Oi? Mas não foi bom. Vai, continue aí. Não Não, gostei. desculpa. Vai. Tá. Nós vamos jogar. Vai ser o primeiro jogo na primeira fase, né? Vai ser em Uberlândia. Primeiro jogo vai ser América e Cruzeiro barra Padre Paraíso, vai ser no dia 6 de novembro. E o segundo jogo vai ser no dia 7 de novembro contra o Praia Clube, lá em Também lá em Uberlândia. Uberlândia, né? Por que, Exato. Lucas, lá em Uberlândia? Você Não sabe? sei. O Praia Clube é de Uberlândia, né? Talvez eles estão sediando essa primeira fase do estadual, ou pelo menos essa primeira. Enfim, não sei dizer. Mas, de qualquer forma, eu teria que ir para lá em algum momento, né? Então, escolheram fazer lá essa primeira fase, talvez para facilitar, né? Futsal é um esporte que tem muito menos recurso do que seria um esporte profissional, tipo futebol mesmo, né? Então, imagino que deva ter alguma relação com isso. Não divulgaram por quê. Mas o Praia Clube é de Uberlândia, então nós vamos jogar na casa dos caras. Nosso primeiro jogo no dia 6 é às 15 horas, e o segundo jogo às 10 horas da manhã. Então, para o próximo programa, a gente vai ter os resultados aqui. Futebol americano não tem nada ainda. O vôlei, a gente acabou de perder por 3 sets a 1 para o SESI São Paulo. A gente ganhou o primeiro set, perdemos o segundo no 25 a 23, terceiro por 26 a 24 e o quarto por 25 a 18. Então a gente acabou também sofrendo a primeira derrota na nossa estreia na Superliga de Vôlei. Até ganhamos o primeiro set, infelizmente tomamos a virada aí para o SESI São Paulo, que é um time de maior investimento. E um esporte que não trazia muito aqui, porque também estava bastante tempo sem ter alguma atividade oficial, teve nesse final de semana um torneio que chama Conix Hockey League, que é um torneio que tinham times de Minas Gerais e do Espírito Santo. O América chegou na final do hockey, mas infelizmente perdeu pro Eldorado Vipers por 4-2. Então, o América Hockey retornando às atividades ali de competições e já estreou nessa competição na segunda colocação contra o time de Eldorado. É isso Peraí, aí. é o Ô, Dourado bicho, qual... ou o que é de Contagem e no bairro Dourado? Ele é de Contagem. E é possivelmente no bairro de Contagem, né? Mas Dourado. não tem Deve nenhum ser na representante do cidade. Eldorado Melhor. Vipers aqui. É. Mas Agora, se continuar. a arena de Contagem, ela. A arena de hockey, né, que a gente tem aqui na região metropolitana é lá, porque é um ginásio de hockey que fica no bairro. Bom, fica no Califórnia ali, perto de Contagem. Então, talvez por conta disso os times de hóquei sejam mais de Contagem, né? Provavelmente, Agora, inclusive, o América deve treinar em Contagem. Então, se continuar com essa toada aí, com essa porrada de esporte especializado, não tem que fazer um Decabits pro menino Lucas, só de esporte especializado. É meia hora falando dessa porra. ah, Você hoje foi tá mais longo chateado porque a hoje gente porque falou não da deu pra você final. rir. É, teve resumo. É, se bem que eu tô com a família unida contra mim, tá foda. Cadê meu bebê cagão pra me salvar? Mandou comentário, falou que ele quer levar um flamenguista pra ir no jogo com você no domingo. Teve um outro comentário Então, também. convocamos o flamenguista para colarem com a gente. Que porra é de colarem? Colarem é o cacete, bicho. Que linguajar esquisito para colarem com a gente. Que é isso, gente? Colarem com a gente. Meu bebê também. Você, quando tá no vaso, você escreve cada coisa esquisita. E teve também um comentário do Marcelo Santos que pediu para a gente depois falar sobre o América SA, né? Eu acho que quando for chegando ali dezembro, tiver na época da aprovação, a gente tiver mais detalhes, a gente pode, inclusive, mesmo se não tiver jogos, fazer um programa para falar sobre isso também. Boa sugestão. É, nós estamos com várias ideias aí para o final do ano. Vai ter a live mostrando a platinagem do cabelo do Thales. Vai ter também um Decadentes em formato churrasco para debater também o ano lá na casa do pai do Thales, com o Thales churrasqueiro. Então vai ser uma coisa Bom, ok, tá feito o convite aí. Não, ontem ele concordou, hoje ele não lembra, a culpa não é nossa. Mas bem, temos o um programa? Temos um programa, já aviso de antemão que não é atestado nem nada, mas os próximos três programas eu não vou estar presente, vou estar de férias. Então, dia 7, dia 14, dia 21, não estarei presente nos programas. O Thales toca os esportes especializados que ele tem tanto carinho. Eu volto de viagem no dia 24, então no dia 28 eu estou de volta aí. Já com a América consolidado na primeira divisão, sem ter disputa matemática. Bem, então eu e Thales vamos estar aqui semana que vem para falar sobre a grandíssima vitória, né, em cima do Atlético, que eu espero um 3-1. Alguém espera alguma coisa diferente? Zero, 3-0. Ah, tá. Eu 2x1. acho que vai ser 2-1. E o gol da cachorrada vai ser aos 45 segundos do tempo. Mas bem, então temos programa. Obrigado a todos aí pela paciência. Um abraço aí e falows. Valeu. Valeu, galera.